Hoje estou perdido. Fugiste? Saíste da minha zona? Ah, não. Estás aqui. Onde? Ah, sim. Continuas perto de mim. Obrigado. E desculpa. Neste nosso quinto encontro, toma conta de mim uma certa desorientação, que se repete em cada vez que alguém que conheço e estimo parte. Como costumamos ouvir, partiram deste mundo e já não estão entre nós. O que fazer? Como reagir? Tudo se complicou. O meu pão diário desapareceu. Todas as palavras de conforto que ouço parecem-me obscuras. O ar que respiro tornou-se desordenado. Sim, até respirar passou a ser uma complicação. Ah, mas contigo por perto ainda vou conseguindo respirar. Reparaste que, ao longo dos últimos dias e durante os quais não estivemos juntos, pelo menos fisicamente, eu fiquei perdido, desesperado sem ti? Valeu-me o Michael W. Smith para me compreender e oferecer uma banda sonora agradável. Michael W. Smith. Continuo a achar curiosas estas letras isoladas no meio de dois nomes, o W. Será sintoma de artista? Não confio, então. Ainda há poucos dias, centrei-me no nome de um escritor de notícias e li Felipe R. Teixeira. Eles lá sabem. Reparaste também que já estava a tentar dispersar, desviar-me do assunto que me aflige hoje e que me tem afligido nas horas mais recentes? Uma pessoa partiu. E nunca sei o que devo apresentar como reação imediata, nem a longo prazo. Tal como já a deixei a entender, fico perdido. Lost. É o nome de uma série que acompanhei pela televisão. Não no seu todo. Acompanhei até uma determinada fase. Depois, tal como o meu velhinho pai dizia, quanto mais se via, menos se percebia. É como nesta questão complexa, difusa, quanto mais penso nas possíveis respostas à partida, menos entendo o que devo fazer. Quanto mais me vejo, menos me percebo. Estás a ouvir? Espero que me ouças. Que me ouçam, tu e os amigos do Peter Nalitz, para eu não ficar perdido e esquecido. do with them. Throw them to the fire. Oh yeah. As I gonna burn them now, 'cause I have to forget it all is all of those kisses and sweet embraces. Here am I, lost and forgotten for this cruel, cruel time when I first am in love. Now that is why I say, Lord of mercy, and I hope, Lord, that you hear me. Oh, here am I, lost and forgotten for this cruel, cruel time when I first am in love. Now that is why I say, Lord of mercy, and I hope, Lord, that you hear me. Oh, bring me back. A pessoa que me deixou, que nos deixou, sim, tu também a conhecias, fornecia-me ajuda sem saber. Era fundamental sem se aperceber. De repente, a relação quebrou-se. Ficou tanto por abordar, por dialogar. Seriam provavelmente diálogos mais agitados, mais completos do que aqueles que tenho contigo. Só provavelmente. Aquela saída prometida que nunca chegou a acontecer, aquele passeio especial que nunca chegou a ser realizado, aquela ida ao concerto especial dos Ornatos Violeta que não foi concretizada. Como eu sentia-me realizado, feliz com as abordagens fundamentadas e claras que me eram apresentadas. Eu apresentava outro tipo de argumentos, a minha espécie de pagamento. Queria pagar de outra forma. Ai, mas agora penso, se eu pudesse pagar de outra forma, se pudesse ter demonstrado com mais veemência, com uma frequência maior, o valor que representava para mim, não consigo. Agora não consigo, pelo menos diretamente. Ou será que consegue entrar nos meus pensamentos e perceber que eles estão centrados nessa relação? Não desapareceram o respeito e a gratidão. Nesse contexto, o nosso típico específico de amor não acabou. Acabou a nossa ligação. E eu nem me apercebi. Não tive noção do seu fim. Apenas ouvi dizer. Ouvi dizer que o nosso amor acabou. Pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem. E ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei com tanto para dar, agora não vai deixar nada bem que eu pague. Ontem raiva e pudesse eu pagar de outra forma. Tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar das palavras seu cruel sentido. Sua A cidade está deserta. E alguém escreveu o teu nome em toda a parte. Nas casas, nos carros, nas pontes, nas ruas. Em todo lado essa palavra repetida ao expoente da loucura. Ora amarga, ora doce, para nos lembrar que o amor é uma doença, quando nele julgamos ver a nossa cura. Ontem até sonhei contigo, tu que agora estás longe. Foi uma mistura de realidade com imaginação, como muitas vezes acontece nos nossos pensamentos noturnos. Lembras-te daquela reunião para conhecer com mais precisão as águas do rio que banham a nossa cidade? Foi um sentimento de vazio que protagonizou um bailado de saudade. Mas desta vez houve uma mistura de rios que colocou distante a minha esperança. Enganei-me no cais da chegada porque a ansiedade, enquanto esperava por ti, turvou a minha lembrança. Ainda pior, quando cheguei ao local onde deveria ter aguardado desde o início por ti, passaste de forma tão rápida ou discreta que nem te vi. Ao acordar, pensei, será que foi isso que aconteceu entre nós? A tua passagem por mim foi tão lesta que nem tive tempo para passar para a minha voz aquilo que o meu interior exprimia no seu silêncio constante. Até raciocinei, no próprio sonho, quem me dera que não estivesses tão distante. E aí, acordei. Acordei com o teu beijo. Claro que um beijo não real, apenas imaginário, que possivelmente representou o meu desejo. Ainda na noite passada aconteceu isso. E foram cenários tão bonitos que já apontei no meu calendário. Ah, já agora. Alguém avisa o Sérgio que ele deveria dizer na noite passada e não a noite passada. A noite passada acordei com teu beijo. Descias o Douro, eu fui esperar-te ao Tejo. Vinhas numa barca que não vi passar. Corri pela margem da beira do mar. Até que te vi castelo de areia, cantavas sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Falta-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos, aqui vivemos muitos anos. a noite passada um paredão ruiu. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Fias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste ainda bem que voltaste. Nos últimos dias senti que estava prestes a perder a cabeça. A desorientação tem sido mais forte do que eu. Partiu numa fase recente, mas parece-me que está longe há tanto tempo. Vou fazer de conta que já passou. Vou manter a minha postura de sempre? Ou vou prolongar este período de luto, apresentando sinais nostálgicos e tristes todos os dias? O que fazer? Como reagir? Sim, parede do meu quarto. Eu sei que já perguntei isto hoje. Mas é uma pergunta lógica, que se repete. Compreendes? Claro que compreendes. Mais uma vez, foste tu quem acreditou em mim quando o fundo do buraco parecia mais perto do que nunca. Desorientado? Desesperado? Desorientado, talvez. Desesperado, não. Porque eu ainda esperava. Esperava mais do que aquilo que vivi. Confesso-te que, nesta semana, comecei a pensar que daria as boas-vindas a um médico, a um doutor, para me fazer regressar à realidade. Entretanto, apareceste tu. Mas, mesmo assim, e depois do que ouviste hoje, não achas que eu preciso de um médico? Combina com o Dre, o Eminem e a Skylar e depois indiquem-me a data da consulta. I need a